Bandeirantes FM. E o Senac promove seminário fiscal e tributário em Américo Brasiliense. Esse é o tema do nosso módulo informativo. Bandeirantes. Juntinhos em você, aqui onde tudo acontece. Confira ZYD 942, canal 220, emissora de frequência modulada estéreo da rede Bandeirantes de Rádio, Araraquara, São Paulo. 91,9 MHz, muito mais vida no ar para você. Confira, daqui a pouquinho eu falo para você quem chega conosco. Fique ligado.